pequena sugestão, se faz favor, é pá. Isto é uma casa de respeito. Quem é que quer lavar os dentes com o fluido? Mas como resto. Quem é que sabe a letra? É que não é. Mas como resto, Carlos Barreiro, em 92, num espaço que era a garagem ou qualquer coisa assim. Mas quem quer saber disso? Esta merda faz bué da calor, caralho. Epá, só vou buscar mais duas músicas. Escutem, pá, preciso atenção para esta. Por isso. Epá, aproveitem, porque a gente ainda está fresquinhos, pá. Pá, tem que cancelar ou não? Não! Quer dizer que há aí malta para lavar os dentes, é isso? Então, é vamos ser. Faz só uma pergunta. Mas não vai ser agora. Lava-me os dentes, não estou fluido vaginal! Deixa-me chupar a tua glândula urinária! Deixa de espalhar essa polpa urinária! Vira-te as minhas orelhas! Mexe o meu olho! Deixa-me abrir do bar! Foda-se, cabrão! Foda-se, puta! Sorriso com boca cheia de merda!